Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, de onde nós vamos extrair o tema da nossa meditação nesta noite. Está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 12. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Se você encontrou, acompanhe na sua Bíblia. Se alguém do seu lado sem Bíblia e você quiser compartilhar também, é importante a gente acompanhar o texto e ao mesmo tempo ir trazendo para o coração o que Deus está falando. Por esta razão, Paulo escreveu: também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em tua casa, Senhor. Nós já te adoramos, te louvamos, expressamos nossa gratidão, a nossa fé, declaramos quem tu és na nossa vida, Senhor. Falamos da tua bondade, da tua grandeza. E nesse momento nós paramos de falar para te ouvir, porque precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção, precisamos, Senhor, entender o teu propósito, precisamos te conhecer mais e mais, e a tua palavra nos revela quem tu és. Por isso recorremos a ela e pedimos que agora o teu Espírito seja o pregador desta noite, que o teu Espírito, Senhor, apenas me use. Eu quero ser apenas um canal, um instrumento, Senhor, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Eu corro o risco de falar por mim mesmo, Senhor, e ao invés de trazer verdade, eu posso trazer confusão, mas eu peço que a tua unção esteja sobre a minha vida, ungindo a minha mente e os meus lábios. Eu peço que a tua unção esteja sobre todos aqui, ungindo os nossos ouvidos, o nosso coração, para recebermos e compreendermos a tua palavra, Senhor, que ela gere fé em nossos corações, que ela nos ajude a tomar decisões importantes, que ela nos ajude a olhar para nós mesmos, Senhor, e percebermos aquilo que nós precisamos investir, aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos praticar e assim obedecer à tua vontade, Senhor. Fala com a gente, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o que agrada a você? Comprar roupas e calçados? Ah, pastor, o que me agrada é poder percorrer toda a Avenida Brasil sem nenhum engarrafamento. Oxe, ou glória. Para quem pega todos os dias a Avenida Brasil, isso agradaria muito, não é? O que agrada a você? Ver um bom filme? Uma boa pescaria? Quantos aqui gostam de pescar? É bom pescar, não é? Relaxa. O que agrada a você? Sair de férias? Viajar? Quando o dinheiro permite, não é? Há muitas coisas que nos agradam. Eu creio que todos nós aqui temos uma lista de pessoas que nos agradam, de cores das quais nos agradamos, marcas de automóvel, de um time de futebol, de roupas. Há uma lista daquilo que a gente gosta, daquilo que nos agrada. E qual é o sentimento que a pessoa tem quando ela se agrada de alguma coisa? Qual é o teu sentimento quando alguém te agrada? Eu creio que muitos aqui diriam: pastor, é um sentimento de satisfação e de alegria. Quando alguém te agrada, não tem como você ficar de cara emburrada, não tem como de você ficar com uma bronca pela pessoa. Não, você sente uma satisfação, você sente alegria no seu coração. Da mesma forma, o oposto é verdadeiro. Se alguém não te agrada, quais são os sentimentos que te invadem? De tristeza e até de ira. Desperta às vezes até uma raiva no coração. quando alguém te desagrada. E a gente sabe que tem coisas que nos desagradam. Nenhum pai gosta de, não digo gosta, mas não se agrada de um filho, de uma filha que desobedece, por exemplo. Eu creio que aqui, se a gente fosse buscar alguma coisa que normalmente desagrada, eu creio que uma das coisas que mais desagradam as pessoas se chamam amigo oculto. Seja que já participou de um amigo oculto, ou um amigo secreto, como alguns chamam, é um risco muito grande você se agradar ou não. E parece que a maioria das vezes nós não nos agradamos. Você tira a pessoa, você identifica quem é aquela pessoa, e você diz, eu sei que essa pessoa gosta de um tipo de camisa. Aí você roda o shopping inteiro atrás da camisa, acaba encontrando, às vezes até é mais caro do que aquele valor que foi estipulado, aí você vai, para agradar a pessoa, você vai e compra, capricha no presente, e chega o santo dia que você vai lá, identifica o seu amigo oculto, você dá para ela, fica feliz da vida, aí chega a sua vez. Aí você recebe lá o seu presente, você abre feliz da vida e você olha e vê uma caneca. Ou na melhor das hipóteses, um CD do Agnaldo Timóteo. É triste, não é verdade, amados? Quantos aqui já tiveram uma situação dessa ou parecida em amigo oculto? Olha aí. Os sentimentos vêm na mesma hora, você já ligou para uma operadora e o atendente do outro lado era mal educado ou mal humorado? Acabou com o teu dia, não foi verdade? Acabou com o teu dia, porque os sentimentos vêm, tanto quanto você se agrada ou quando você não se agrada. Só que eu queria não falar de você ou de mim nesta noite. Eu não quero falar sobre o que nos agrada, eu queria que nós agora pudéssemos pensar com relação a Deus, o Deus que a gente crê, o Deus que nós, a quem nós entregamos a nossa vida, o Deus que nós confiamos. Vamos nos colocar no lugar de Deus. O que agrada ao Senhor? Será que nós temos noção daquilo que agrada a Deus? Nós sabemos o que nos agrada e o que nos desagrada. Agora, o que agrada a Deus? Uma vez que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Colossenses, que Deus nos chama a vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, eu sou chamado para agradar a Deus. Da mesma forma que também a Bíblia, lá em Provérbios, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Por um lado, a Bíblia diz, olha, tenha Deus como seu agrado. Quando a Bíblia diz, alegrai-vos, como falamos no domingo passado, alegrai-vos sempre no Senhor, nós podemos nos alegrar no Senhor, por quê? Porque nós nos agradamos de Deus. Deus é o nosso prazer, Deus é a nossa alegria. Quando você se agrada de Deus, a Bíblia diz, Deus tem alegria de satisfazer aos desejos do seu coração, porque você se agrada do Senhor. Agora, do que Deus se agrada? Será que nós temos noção disso? Será que nós temos ideia daquilo que Deus se agrada? E por que é importante nós sabermos isso, amados? Porque da mesma forma que nós já falamos dos sentimentos, nós podemos estar dando satisfação e alegria a Deus, ou seja, fazendo Deus sorrir, ou nós estamos provocando no Senhor tristeza e ira. Eu já esbarrei em versículos no Velho Testamento, em Deus como que se lamentando sobre a situação do seu povo, de como o povo se comportava com relação a Ele, Deus. Há um lamento de Deus dizendo, enquanto os outros povos não abandonam seus deuses, porém o meu povo tem me abandonado. Eu que sou o manancial de águas vivas, meu povo tem me abandonado. Você vê um pesar, uma tristeza, porque muitas das vezes você vê Deus se irando contra o seu povo. Quantas vezes Deus quis acabar com o povo de Israel na travessia do deserto em direção a Canaã? Porque o povo muitas das vezes desagradava a Deus, porque é o que acontece. Se nós temos esses sentimentos, Deus também é uma pessoa, Ele tem sentimentos. E nós vemos Deus falando de forma triste, vemos Deus falando de uma forma irada. Por quê? Porque Ele não estava sendo agradado. Não é que Deus seja um Deus caprichoso, pelo contrário, mas nós vemos Deus, por outro lado, também se agradando, Deus tendo júbilo em seu coração quando Ele vê atitudes corretas do seu povo. Então é importante, amados, nós conhecermos aquilo que Deus se agrada, até porque Deus já nos declarou do que Ele gosta. Como é que nós sabemos disso? Lendo a palavra de Deus. Eu gostaria de passear um pouquinho na palavra de Deus com você nesta noite, e podemos entender o que Deus gosta. É importante a gente prestar atenção, mas sabe para quê? Para a gente não dar o presente errado para Deus, para a gente não dar uma de amigo oculto com Deus. Então, do que Deus se agrada? Eu peço então que você tenha a sua Bíblia em mãos, ou o seu celular, se você tem aí a Bíblia no seu smartphone. Então, vamos ver o que Deus se agrada. Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, verso 11. Diz o seguinte: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Do que Deus se agrada? Deus se agrada de pessoas tementes e pessoas pacientes. Deus se agrada. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus identifica aqueles que temem ao Senhor. E quando falamos de temor do Senhor, não estamos falando de medo de Deus, não estamos falando de pavor de Deus, sabe, aquele receio, não, eu tenho que fazer a coisa certa, porque Deus vai mandar um raio na minha cabeça e tal, aquela coisa muito de cultura religiosa. Não, temor a Deus, amados, é uma consciência de quem Deus é. É uma compreensão interior da soberania de Deus, do senhorio de Deus, da grandeza de Deus, que leva a gente a se reverenciar diante dEle, que coloca em nós um coração reverente à santidade de Deus, à grandeza de Deus, à soberania de Deus. Quem teme ao Senhor não fica dando ordens a Deus, porque ele entende que o soberano não é ele, mas o Senhor. Isso é temor do Senhor. Por que que Davi, tendo a oportunidade de matar Saul, que o perseguia implacavelmente, não fez? Porque ele temia ao Senhor. Ele tinha no seu coração o entendimento que Saul havia sido ungido por Deus para ser rei. Ele diz: eu não vou tocar naquele que Deus ungiu. E ele fazia isso não por temor a Saul. Se ele tivesse medo de Saul, ele teria matado Saul e resolvido o problema, mas porque ele tinha temor do Senhor. O temor do Senhor é o guarda do nosso coração, amados, sabe? A segurança de que nós vamos fazer a coisa correta, mesmo quando as pessoas não estejam vendo, que diante das oportunidades, das seduções do mundo, das tentações, nós vamos ter a consciência de que nós queremos agradar a Deus, e por termos temor do Senhor no nosso coração, nós não vamos entrar nessa furada, nós vamos evitar o mal, nós vamos evitar a aparência do mal, nós vamos nos guardar e nos preservar num mundo tão promíscuo, num mundo com tantos oferecimentos. O cristão que teme a Deus, amados, ele vive as situações do mundo, mas ele não se contamina. Por que ele não se contamina? Porque ele teme ao Senhor. E eu digo uma coisa: quando Deus encontra um homem e uma mulher assim, Deus abre um sorriso daqui a aqui. Porque ele se agrada, agrada-se o Senhor dos que o temem. Isso é um guarda do nosso coração, amados. É importante cultivarmos o temor do Senhor. Muitas das vezes eu ouço comentários de coisas que acontecem no meio evangélico, e eu pergunto: como pode isso acontecer? Eu só chego a uma conclusão: não há um pingo de temor de Deus. porque se deixam contaminar, se deixam levar pelo mal, por não temerem a Deus, por não esperarem no Senhor, se tornam precipitados porque não sabem esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. Ele se antecipa, ele se precipita, e a Bíblia diz, peca quem é precipitado. Não tem como agradar a Deus assim. Você teme ao Senhor? Amém. Continue, amados, nesse temor, ande nesse temor. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vale a pena esperar no Senhor. Eu já disse aqui uma vez, eu preguei aqui uma vez sobre esperar no Senhor, e eu coloquei como título daquela mensagem, que esperar no Senhor é um santo remédio, porque Deus faz coisas fantásticas em quem espera nele, porque Deus se agrada. Deus se agrada em quem tem paciência de esperar no Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando ouviu o meu clamor. Entende? Vamos a outro texto bíblico, vamos ver mais uma coisa que Deus se agrada. Romanos 8:8. Vai anotando aí, para você não esquecer e não dar o presente errado, hein? Romanos 8:8. Pequeno versículo que diz muita coisa. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que, pastor, não pode agradar a Deus? Porque a Bíblia é muito clara que a carne é inimiga de Deus. E o que é a carne, pastor? Não estou falando de filé mignon, não estou falando de picanha, não estou falando de alcatra. Eu estou falando da natureza humana decaída que todos nós temos. Você foi salvo em Jesus, você tem o Espírito Santo, mas você ainda tem uma natureza humana que de vez em quando te puxa para o lado errado, que de vez em quando desperta desejos no teu coração. Não é o que acontece com todos nós aqui, sem exceção, que desperta pensamentos nem sempre santos. É a nossa natureza. Então há uma briga dentro de nós, há um duelo, há uma batalha, há um UFC ali dentro. O Espírito Santo querendo te levar para uma vida santa, de agrado a Deus, a tua carne, para você executar as obras da carne, as coisas que o mundo aprecia, as coisas que agradam ao diabo. Então fica esse cabo de guerra dentro da gente. E a Bíblia diz que aquele que é carnal não agrada ao Senhor. E, amados, carnal não é só o não crente, porque Paulo trata sobre isso. Paulo trata sobre o crente espiritual e o crente carnal. Então, eu até tive uma situação interessante lá na Nova Vida de Bangu, que uma vez eu preguei sobre o crente espiritual e o crente carnal. Depois do culto veio uma irmãzinha chorando na minha presença, depois me procurou, depois que o culto terminou, chorando, dizendo, pastor, o Senhor estava pregando para mim, o Senhor me chamou de crente carnal. Não, eu não chamei a irmã de crente carnal, é porque o que eu falei sobre o que é o crente carnal, ela se identificou tintim por tintim. Só que ela se ofendeu, ela ficou chateada comigo, como se eu estivesse apontando o dedo para ela. E não é assim. Só que quando a gente se identifica de que eu posso estar mais na carne do que no espírito, isso não é para a gente sair daqui dizendo, ah, eu perdi minha salvação, ah, eu não mereço mais Deus na minha vida. Não, não é isso, não é para a gente mudar, é a gente decidir ser espiritual. Porque se eu mantiver no contexto de crente carnal, amados, a Bíblia é clara, não podemos agradar a Deus, estamos nos auto-enganando. Tem muito crente dessa forma. Ah, porque está na igreja, eu estou agradando a Deus? Nem sempre. Porque eu posso estar na igreja e tendo atitudes carnais. Eu posso estar na igreja, mas também o meu coração está no mundo. Estar na igreja não é necessariamente estar em Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, ou seja, tudo aquilo que fazemos na carne, agora se faz novo, agora fazemos no Espírito, vivemos e andamos no Espírito. Esse deve ser a vida cristã do crente. Mas a gente esbarra em cristãos que estão na carne. Quando ele precisa exercitar o fruto do Espírito, não, ele exercita as obras da carne. Paulo trata sobre isso. Então é importante, amados, olha o que diz, não precisa abrir não, vou ler para você, Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus, é o seu caso? Amém? Vou perguntar de novo. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Você está crucificando a sua carne? É um exercício diário, amados. Não estou aqui te acusando não, só estou falando que é um exercício diário, é uma disciplina espiritual, que todo dia, que tem horas, não é, que vem desejos, tem hora que a raiva se inflama, a gente passa por tudo isso. Ser santo não é passar a ter sangue de barata, pelo contrário, a gente continua sendo gente, sujeita a essas fraquezas que todas as pessoas têm. Agora, com uma diferença, se eu crucifico a minha carne, que vai prevalecer é o Espírito de Deus na minha vida, e eu vou ter condição de superar. Não é uma batalha que você trava sozinho, você conta com a ação do Espírito Santo. É importante trabalharmos isso na nossa vida, se nós queremos agradar a Deus. Vamos para outra passagem, vamos a Hebreus, lá no final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 6, está anotando aí? Primeiro falamos que Deus se agrada de pessoas tementes, pacientes. Segundo, pessoas que estão no Espírito. Estar no Espírito agrada a Deus. Terceiro, passagem conhecida nossa: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Conhecemos esse versículo. Então, do que Deus se agrada? Fé. Fé. Por que que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré? Fez outros muitos milagres em toda a região da Galileia, mas em Nazaré, que ele foi criado, ele não pôde fazer, porque não havia fé, havia coração incrédulo, fechado, cético, não aberto a Deus. O justo viverá pela fé, e quando vive pela fé, ele faz Deus sorrir, ele agrada a Deus. Então, o exercício da fé agrada ao Senhor. É importante, amados, sermos homens e mulheres de fé. Aí em Hebreus mesmo, nós lemos o versículo 6, olha o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, ou seja, Deus o trouxe para si, antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. É interessante que Enoque, é feita a menção dele lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, e ponto. Já em Hebreus, o autor aos Hebreus explica por que Deus o tomou para si, porque ele agradou Deus de tal maneira, porque ele andou com Deus num mundo difícil como os de hoje. Porque a Bíblia mostra que naquele tempo, mesmo lá no início da antiguidade, as pessoas, a violência estava se multiplicando, não era muito diferente do de hoje. As pessoas estavam fazendo pouco caso de Deus, mas havia um homem que resolveu andar com Deus. Andou na contramão da sua geração, mas ele andou com Deus e agradou Deus de tal maneira que Deus disse: filho, quero você aqui pertinho, vem para o colo. E o trouxe para si, porque ele deu testemunho de haver agradado a Deus. Então, como é que eu agrado a Deus? Andando com Ele. Não fica preocupado se Ele vai te trasladar, não. Mas fique preocupado em andar com Ele. Não atravessa as ruas perigosas da vida sem segurar na mão do papai. Amém? Se cura. Como diz aquele hino, não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai a consagrada a Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos agora ao Velho Testamento, Salmo 51, versículo 16. Não vou me demorar não, vou falar desse mais um versículo. Salmo 51, verso 16 e 17, diz assim: pois não te comprases, falando acerca de Deus, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, que é um sacrifício queimado. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, ou seja, arrependido, e contrito, ou seja, com pesar, não o desprezarás, ó Deus. Quando o salmista escreve isso aqui, havia ainda o costume dos sacrifícios. Hoje não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque Jesus já foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos, Jesus já foi o sacrifício definitivo, mas naquele tempo havia ainda sacrifícios. As pessoas iam ao templo e levavam animais para os sacerdotes sacrificarem ao Senhor. Só que Deus está falando aqui, e muitas das vezes as pessoas achavam que com aquele sacrifício estava agradando a Deus. Só que Deus não se agrada apenas ou meramente de sacrifícios. O que agrada a Deus é o coração. É ver o que passa no coração, no interior da pessoa, porque nem sempre o que ela faz traduz o que ela sente, traduz o que ela tem de fé na sua alma. Ela pode estar ali oferecendo sacrifício, mas com o coração totalmente fechado. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Deus diz, isso é uma adoração vã. Estão apenas cantando, mas não estão adorando, não estão louvando, porque o louvor é em espírito e verdade, é coração. Então o que Deus quer ver, amados, são os sacrifícios espirituais que partem do nosso coração. E ele diz aqui que o que Deus se agrada é de coração rendido, um coração que se rende a Ele, sabe, que se desarma, que abre todas as portas do seu interior e diz: pode entrar e fazer a faxina, pode entrar e mudar os móveis de lugar, pode entrar e ficar e fazer o que for da tua vontade. Porque muitas vezes, nem sempre a gente faz isso, né? A gente abre uma porta ou outra e tranca outras. A gente tem aqueles lugares secretos do nosso interior que às vezes a gente não deixa Deus entrar, não deixa Deus olhar. A gente tenta se esconder de Deus como se pudéssemos fazer isso, né? Então o que Deus se agrada, amados, é quando a gente se rende, sabe? Senhor, estou aqui, me quebraste. Como diz aquele corinho: quebra minha vida e faça de novo. Porque Deus se agrada de quem se deixa quebrantar, sabe, queridos? Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas Deus abraça os humildes. Os humildes de espírito, como diz aqui. Então que o nosso coração seja um coração sempre rendido ao Senhor. Não tente entrar numa queda de braço com Deus. Tem uma péssima notícia para você, como para mim também: nós não vamos nunca ganhar de Deus, vamos perder feio. Deixe o seu coração ser quebrantado pelo Espírito, deixe sempre. Quando você perceber que de repente, o que acontece às vezes, né? Se a gente não vigia, amado, a gente começa, sabe? A gente aqui, pastores que ficamos atrás de um púlpito, termina o culto, a gente desce aqui e vem uma pessoa: que bela pregação, rapaz, você pregou demais. A gente tem que vigiar. Não, Senhor, me quebra. que a capacidade não é nossa. Tudo que nós fazemos é pela força de Deus, todos nós aqui, amado. Se a gente tem podido ter saúde para trabalhar, é Deus que nos dá. Se temos ganhado dinheiro com o nosso trabalho, é Deus que nos dá. Tudo vem das mãos do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é verdade? O coração do homem se orgulha por coisas bobas. A Bíblia fala de um rei, se eu não me engano, acho que é rei Uzias, que diz que o camarada começou bem, começou jovem ainda como rei, tinha um homem de Deus como mentor, como conselheiro, que ensinava os caminhos do Senhor. Ele cresceu fazendo o que era correto, ele agradou a Deus, só que chegou a um patamar que ele se tornou tão poderoso, porque o camarada era inteligente. Ele preparou o seu exército, um exército poderoso, com máquinas de guerra, construíram, inventaram máquinas de guerra, e ele começou a crescer, a sua fama começou a percorrer lugares mais longe, e ele começou a se achar bom demais, poderoso demais. A Bíblia diz exatamente assim: e o orgulho entrou no seu coração, e o orgulho foi a causa da sua queda. Ele se achou tão bom que ele diz: eu tenho o direito de entrar no templo para oferecer incenso, que só os sacerdotes poderiam fazer. Deus nunca concedeu, além dos sacerdotes, de entrar no templo e fazer a ministração que fosse, só os sacerdotes. Mas ele se achou tão bom que ele podia fazer isso e foi lá. Foi repreendido pelo sacerdote, discutiu com o sacerdote, se achando o dono da verdade, até que quando ele percebe, se não me engano, na testa, né, Gilmar? Parece uma lepra. Ele teve que fugir dali, correr dali, teve que morar longe, sendo rei vivo ainda, o seu filho teve que reinar no lugar dele. Ele não podia conviver com as pessoas, tinha que viver separado, porque senão contagia. Olha o fim, começou tão bem, começou agradando a Deus, mas ele deixou o orgulho entrar no coração. O orgulho é um perigo, amados. E o camarada, mesmo estando vivo, teve que ver outro reinando no seu lugar e sem poder conviver com as pessoas. Que fim trágico, não é? Mas é o que acontece: o orgulho nos joga lá no alto para depois nos empurrar, e a queda é vertiginosa, é fatal. Então é importante termos um coração rendido, sabe? Porque os que se humilham serão exaltados. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele te exaltará, meu irmão. E para encerrar, 1 Samuel 15:22. Mais uma coisa que Deus se agrada. 1 Samuel, você está em Salmo, volta um pouquinho. 1 Samuel 15:22. Samuel falando para Saul: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus falando, repreendendo Saul, dizendo que ele se agrada é que nós obedeçamos a sua palavra. Sabe, irmãos? Obedecer a palavra do Senhor. Felizes são os que obedecem. Só que o ser humano não é muito favorável a obedecer. É só a gente olhar para o nosso tempo mais novos, né? Mais jovens. Papai e mamãe falavam uma coisa, a gente reclamava: eu quero você 10 horas em casa. E a gente não gostava. Eu não vou perguntar aqui se você foi desobediente ao papai e à mamãe. Queria que cada um aqui pode fazer um próprio julgamento e perceber. Só que quando a gente se torna pai e mãe, que a gente se coloca no outro lado, é que a gente vê. A gente cobra dos nossos filhos, queremos que ele nos obedeça. E às vezes nem sempre a gente foi um filho obediente. Então, Deus, como nosso pai, ele espera da gente também um ato de obediência, amados. Porque obediência é uma representação de que a gente ama. Quem ama, obedece. Amém? Quem ama, obedece. Deus não é um Deus tirano, Deus não é um ditador. Agora, Deus pede coisas de nós, porque tudo que Ele promete de maravilhoso na nossa vida, Ele atrela a um mandamento. Ele diz: se você fizer assim, eu vou fazer assado. Então, nós só vamos receber o que Deus quer fazer na nossa vida se estamos dispostos a obedecer. Cutuca aí o teu vizinho e diga: está disposto? Nem sempre é fácil, amados. Nem sempre é fácil. Parece que tem coisas que é penoso demais, mas que Deus está pedindo. Apesar da Bíblia dizer que os mandamentos de Deus não são penosos, mas a gente precisa de crer. Se não for pela fé, a gente não obedece. A gente não obedece a Deus. Então, que todos nós aqui possamos ser filhos bem obedientes ao Pai. Sabe por quê? Porque a gente vai agradar. E quando a gente agrada a Deus, amados, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Deus tem prazer, sabe? Deus tem prazer. E eu quero dizer que há uma bênção para quem agrada a Deus. Quer essa bênção? Está em Eclesiastes 2:26, é o último versículo que eu leio para a gente orar. Vamos ver que bênção é essa. Eclesiastes 2:26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. É interessante que eu já vi muitas pregações em que os pastores só se prendem a essa última parte do versículo. Não, porque o ímpio vai trabalhar para dar para você. E a Bíblia está dizendo: isso aqui é vaidade, gente. Isso aqui é vaidade, é correr atrás do vento. E crente fica achando que ele não precisa fazer nada porque os outros vão fazer para ele. Não é isso que o texto está dizendo. E esquece que o mais importante vem antes. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Nada vai faltar a quem agrada ao Senhor. Mesmo que ele tenha luta, passe por provações, atravesse deserto, que o diabo se levante na vida dele, ele vai triunfar, ele vai vencer, ele vai perseverar, ele vai chegar do outro lado, ele não vai ser abalado. Por quê? Porque ele agrada ao Senhor, e por ele agradar ao Senhor, Deus vai abençoar. Ele vai ter sabedoria para enfrentar as situações, ele vai ter conhecimento para saber como agir, como proceder, porque ele conhece a Deus. E mais, Deus vai trazer prazer ao coração. Prazer. O que é prazer ao coração? É Deus satisfazer aquilo que são os seus sonhos, seus projetos de vida. É Deus te ajudar a alcançar o que Ele sonhou para você. E ser o que Deus quer que sejamos, amados, é o maior prazer que nós podemos conquistar. Você ter a consciência que você está nesse mundo, mas você tem utilidade. Deus está te usando, Deus está te abençoando, Deus está fazendo de você um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, alguém que vai glorificar o nome do Senhor. Por isso há bênção para aqueles que agradam ao Senhor. Agora, quem não está nem aí, todo esforço é em vão. É o que o texto aqui está dizendo. Todo esforço é em vão, o teu não será, porque Deus vai te abençoar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sempre que ouvimos a palavra do Senhor, a verdade, a palavra de Deus é um espelho, já nos diz Tiago. Quando você abre a Bíblia, mano, sabe o que está acontecendo? Você não está enxergando só Deus, você está se enxergando, você está se vendo. E ao se ver, tem coisas que a gente não gosta do que estamos vendo. A gente identifica coisas na nossa vida que nós precisamos mudar, melhorar, aperfeiçoar. Esse é o benefício da palavra de Deus. Ela nos ajuda a crescer, amém? A desenvolver a nossa salvação. Por isso é importante a gente ter sempre um encontro com a palavra, meditar na palavra. Você vai se conhecendo cada vez mais, você conhece o Senhor e também se conhece. E percebe onde precisamos deixar Deus agir, Deus operar, Deus tirar daquilo que nós temos falta e precisamos que Deus traga, e assim Deus vai nos aperfeiçoando, nos transformando dia a dia, de glória em glória. Curve a sua cabeça, se você quiser tocar no seu próprio corpo, fazendo esta oração pessoal, pedindo ao Senhor ajuda, a direção. Pai querido, fazemos isso porque a tua palavra nos constrange, a tua palavra nos desperta, a tua palavra penetra nossa alma e traz discernimento, e passamos a ter consciência das nossas falhas, dos nossos equívocos, de onde nós podemos melhorar, quais são as mudanças necessárias, Senhor, sem peso, simplesmente pela sensibilidade que adquirimos por meio do convencimento do Teu Espírito. É o Teu Espírito que nos convence. E hoje ouvimos a Tua palavra, Senhor, e Te pedimos, ajuda-nos no andar do dia a dia, no viver nesse mundo, Senhor, sem ser dele, de sabermos resistir às tentações, de crucificar a carne, Senhor, e buscar mais do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas tementes a Ti, pacientes no Senhor. Nos ajude, Pai, a Te agradar com fé, a andar lado a lado contigo, Senhor, nunca Te abandonar, nunca Te descartar da nossa vida, e que seja em momentos agradáveis ou em momentos difíceis, nós possamos ter sempre esse desejo no coração: eu quero agradar ao meu Deus. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada, nos ajude a Te fazer sorrir, Senhor, porque nós já nos agradamos de Ti. Tu és a nossa verdadeira satisfação, Tu és a nossa verdadeira alegria, Senhor. Só que nós não queremos que Tu venhas a se entristecer ou a se irar conosco, Pai. Por isso nos ajude, Senhor, e que a Tua palavra esteja sempre viva em nossa alma, em nossa mente. Nós temos uma mente renovada para podermos ser transformados e assim experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós nos submetemos a Ti, nos rendemos a Ti, Senhor, e que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua graça seja a nossa força, e que possamos a cada dia vigiar, Senhor, o nosso coração, que a nossa vida seja de forma digna a Te agradar, que a nossa vida, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e vamos juntos dizer amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.